A tu parte de nadie, la mitad de ella. Soy criatura. Soy jugador de 409. 4209 da Azul, boa noite. Cheque o trem, QNH 1016. E o vento é de 120 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10. Já travou, bandeira na meia, combinado com você. Na área mais alto, tem que ser. Então, 2016, report 70. Ready to go, if you don't want to? Down 2000. Okay, down 2000, can you say the TNH, please? TNH 1016, please, ILS X-ray. Down 2000, TNH 1016. Clear for ILS X-ray, full wind, now let's have to go 09. X-ray. Localizador, go 1604. Salvador, boa noite, go 1604, full ILS. No 604, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista ali, fora o posto. Entrou no 604. Azul 4209, no solo, Ozuno 3, agilize por gentileza a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 019. Gol no 604, cheque o trem, o QNH 1016, o vento é de 120 graus com 5 nós, autorizado pouso na cabeceira 10. Chevrolet pouso no 0616, gol no 604. Paulo Salvador, o azul 4209. A escuta da torre 1186 via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, graças a 209. Paulo, boa noite. Residência 47360 Guarulhos, cliente da Sierra para a Costa. Livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 02. Meia, informação é Alfa Web 6747. Agora Alfa, guarda na torre, ligado? Deve ser o drone, Deus vai na jovem. Sim, eu estou Salvador, boa noite, é final 09. É a Flutava Charles, X-Ray, runway 10. Boa noite, airport via 019, QNH 1016, the wind is 120 degrees with 7 knots, clear to land runway 10. Just land runway 10, epsilon 09, starting up. Air Portugal 019, on the ground at 19. Take gate to runway by your right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate 11. Alpha, right, Alpha Juliet, gate 11, until 019, start again. Web 6747, na escuta para cópia 360 para Guarulhos. Na escuta, prazer. Web 6747, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 21 até Trive, após direto para Poços. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5513 e o controle em 119.35, perdão, 119.8, controle, cotejo. Autorizado conforme, 360 Guarulhos, decolando da 10, Arbor Elefa, primeira aerovia é Zulu 21, Trive Pop, 5513 no transponder, 198 no controle, vai de 767. Correto, chama para o puxo acionamento. Chamareto, puxo acionamento. Salvador, o Oceania 6303. Oceania 6303, a informação é Alfa, copia 360 para Guarulhos. Copia, consiga. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, a primeira aerovia Upper Zulu 21. Decola da cabeceira 10, curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5515 e o controle é em 119.8, Cotege. Estimativa 360, Upper Zulu 21, decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor, Elefa, transição 5515 e 198. Correto, chame 118.6 para o acionamento. Outra vez, acionamento. 118.6. Qual o horário previsto no seu plano? Então o plano deve aparecer para mim aqui com autorização completa em mais uns 5 minutos. Ok, aguarde um instante para a cota azul 4209. Quero ouvir, por gentileza. Ainda será Dael, após Leda e Bride. Dael, Leda, Bride. Acionamento 6747. 6747, livre acionamento, chame táxi, o altímetro no 096. Livre acionamento, chame para o táxi 6747. Azul 4209, na escuta da torre, para cópia. Azul 4209, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16. Decola da 10, com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Bride. Transponder é 5520 e o controle em 119.8, cotejo. Para o taxa 7767 com 1178 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 alterna na Confins. A livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, vai 7767. Informação mais atualizada é a Alfa, o número 604, aguarde na escuta da torre em 118.612 para a cópia. Está livre a linha decolada 10, o vento é de 120 graus, 62 de nós. Livre a linha decolada 10, é 7747. Web 6747 decolou aos 36, controle 19.8, boa noite. 19.8, boa. Comando em Salvador, Webjet 6747, decolado, passando 2000 na Arbórea Leste. Confere, vigilante. Controle, eu autorizaria a proa de dado para o Webjet 6747. Qual proa? Proa de dado. Ah, eu posso autorizar, né? Ok, direto a Léo.